Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui com todos os teus servos, meu Deus, neste lugar especial, o Monte Sinai. E eu oro em favor daqueles, meu Deus, que estão desesperados, aflitos, daqueles que não sabem o que fazer. Por causa dos problemas familiares, sentimentais, aqueles que estão até mesmo desejando a morte, porque, meu Deus, tudo tem dado errado. Então eu te peço daqui do Monte Sinai, meu Deus, ouvi a minha oração, ouvir o meu clamor e faça com que a tua mão, meu Deus, que é poderosa, a tua mão, que é forte, venha visitar a todas as pessoas, meu Pai, que ouve, que participam desta oração, de maneira que elas sejam tocadas por ti, meu Deus. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha neste momento levantar, restaurar e fazer, meu Deus, possível. Tudo que tem sido, meu Deus, impossível na vida desta pessoa, abençoa a sua família, abençoa os seus negócios, abençoa toda a sua casa, meu Deus, abençoa a sua vida sentimental, enfim, meu Deus, aonde quer que esta pessoa colocar os pés, as mãos, chegue, meu Deus, a tua presença para abrir todas as portas para ela. Porque em nome de Jesus, meu Deus, eu entrego o teu povo, eu entrego esta criatura em tuas mãos. Abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, nós estamos aqui no topo do Monte Sinai, neste lugar muito especial. Daqui, Deus chamou Moisés e revelou a ele a sua vontade. Daqui, Deus fez uma promessa de livrar o seu povo. E por causa desta promessa, aqui nós estamos, orando por você que participa desta oração. Aonde quer que você esteja, minha amiga e meu amigo, ouvindo este CD, saiba que Deus é contigo. Você pode agora se erguer, levantar a sua cabeça e ir em frente. Porque através da fé, desse poder que há no seu coração, tudo é possível. Procure uma igreja universal próxima à sua casa. Faça a sua corrente e eu tenho certeza que Deus irá fazer algo grande na sua vida. Deus abençoe a todos.